palavras de esperança, à sexta-feira às 10h30 e ao domingo às 10. Um novo espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Vamos então dar início ao programa Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova, hoje com a participação do seu padre Orlando Henriques, com quem ainda não tínhamos falado desde o período de férias. O seu padre Orlando Henriques, que também está agora a exercer outras, as mesmas funções enquanto sacerdote, mas noutro território. Vamos já saber tudo. O seu padre, seja bem-vindo ao programa Palavras de Esperança na Boa Nova, nesta sexta-feira, 18 de setembro, sabendo também que vamos repor o nosso programa no próximo domingo, cerca das 10 da manhã. Seja bem-vindo à Boa Nova. Olá, bom dia. Aqui estou novamente convosco. Já, de facto, desde há bastante tempo que não estávamos assim juntos desta forma, por isso também é uma alegria para mim estar convosco novamente. Na verdade ainda não iniciei novas funções, mas vou iniciar no domingo dia 27, portanto deste domingo a 8 dias. Para já neste domingo dia 20 teremos na Pampilhosa da Serra a tomada de posse do padre Manuel Simões, portanto, e a partir daí também termino por lá a minha missão, pelo menos desta forma em que estive até agora. E é de facto a partir do dia 27 que estarei numa nova missão nas paróquias de Góis e de Poiares, nas paróquias dessas duas unidades pastorais. Será de facto a partir do domingo, dia 27, e por isso também é uma alegria para mim continuar convosco. Já agora, Sr. Padre, no que respeita então ao início, depois de outras funções noutras paróquias, está expectante? Já é um território que conhece e com o qual acredita que vai desenvolver um importante trabalho? Sim, o território, sim, conheço. Falta conhecer o mais importante, que é de facto o território humano, digamos assim. Pronto, essa parte é realmente aquela parte que mais importa conhecer. Isso será agora, os próximos tempos serão tempo para isso também. Sim, é um tempo de expectativa também, ver o que vai acontecer, ver como será, não é? Tudo isso, pronto, e também digamos, esta vontade de conhecer e de a partir daí ver o que é que se pode fazer e começar a trabalhar com todas aquelas pessoas. Sim, é sempre esse tempo de expectativa, de esperança também, e portanto é assim também que estou neste momento e que me sinto neste momento. Muito bem, nós também ficamos satisfeitos por poder contar com a sua participação assídua aqui no nosso programa Palavras de Esperança, este programa que representa o Arciprestado Nordeste da Diocese de Coimbra. Seu Padre, vamos mais daqui a pouco olhar então para a liturgia de domingo. É o 25º domingo do tempo comum, ano A. Vamos já de seguida então conferir as mais importantes mensagens da liturgia, mas antes disso há também aqui algumas informações que precisamos partilhar. Sim, vamos desde já ter em conta a abertura do ano pastoral na Diocese de Coimbra, que vai ser no dia 4 de outubro. E pronto, este ano também com a possibilidade de acompanharmos a transmissão online, também nos tempos pandémicos que vivemos, mas haverá de facto nesse domingo Eucaristia na Sé Nova, às 16 horas, presidida pelo Sr. Bispo Dom Virgílio Antunes, e portanto na Diocese de Coimbra será nesse domingo, 4 de outubro. Noutras dioceses aqui à volta que nos acompanham também, certamente que haverá também estas iniciativas, estas aberturas do ano pastoral, que começa agora, não é? O ano pastoral 2020-2021, O ano pastoral que começamos também com alguma apreensão, não é? Sem saber um pouco como será. Penso que é um tempo de grandes desafios, porque a pandemia obriga-nos a limitar muito daquilo que é o encontro pessoal e o contacto pessoal. E de facto, embora também tenhamos meios e usemos meios à distância, e por acaso aqui a rádio é um deles, não é? Mas baseia-se muito a nossa ação pastoral, a ação da Igreja, baseia-se no encontro. E portanto é um grande desafio esta abertura do ano pastoral, este ano, e saber como é que vamos fazer, como é que vamos responder a este desafio. Não é fácil, estamos todos um bocado perdidos, sem saber bem como fazer, como dar início às catequeses, dar início a todos os encontros. Naturalmente que estamos melhor preparados agora do que há uns meses atrás, e portanto isso também nos enche de esperança. Portanto, mesmo que os encontros não possam ser com aquela à vontade com que eram, mas sabemos que pelo menos a possibilidade de nos podermos encontrar e de encontrar formas de o fazer, pelo menos isso será possível, e temos este desafio pela frente este ano, nesta abertura do ano pastoral. É verdade, e portanto todos temos que ser responsáveis e cumprir as regras, bem da nossa saúde e da saúde daqueles que nos estão próximos. Seu Padre, também tem uma informação a propósito das inscrições para a catequese, nomeadamente no Conselho de Oliveira do Hospital. Sim, concretamente em Oliveira do Hospital, sim. O Padre António deixou-me também esta notícia que quero transmitir, e que eu pede para transmitir também, sobre as inscrições da catequese em Oliveira do Hospital, que vão ser para o primeiro ano, serão no sábado, portanto, para quem nos escuta na sexta-feira, será amanhã, sábado, às 17 horas, e para os restantes anos vai ser durante a próxima semana, de segunda à sexta-feira, a partir das 18. Isto no Centro Catequético Madre Teresa de Calcutá, portanto o Centro Catequético em Oliveira do Hospital, que certamente já todos conhecem, ali perto da obra Dona Josefina da Fonseca, ali naquela rua, portanto fica este Centro de Catequese Madre Teresa de Calcutá, e portanto são aí as inscrições este sábado, dia 19, a partir das 17 horas, para o primeiro ano, e para os restantes anos de catequese, na próxima semana, a partir de 21, de segunda à sexta, às 18 horas, então no mesmo lugar, no mesmo centro catequético. Muito bem, muito obrigada também pela partilha dessa informação importante para a comunidade de Oliveira do Hospital. Seu Padre Orlando, vamos então olhar para a liturgia do próximo domingo. Já referimos que é o 25º domingo do tempo comum, ano A. Na primeira leitura, o profeta Isaías convida-nos a procurar o Senhor enquanto ele se pode encontrar. Esta a principal mensagem que podemos extrair desta primeira leitura. Sim, desta primeira leitura, do Evangelho também podemos dizer, porque uma coisa vai ao encontro da outra, uma leitura vai ao encontro da outra, e é isto, é uma mensagem de misericórdia, sem dúvida nenhuma, mas ao mesmo tempo de conversão. Temos a imagem de um dia, a nossa vida comparada a um dia, não é? Um dia em que temos uma tarefa a fazer, uma missão a desempenhar, algo a procurar. É preciso de facto procurar o Senhor, e para isso é-nos concedido um tempo que Deus nos concede generosamente, mas que realmente precisamos de aproveitar este tempo para ir ao encontro do Senhor. Procurai o Senhor enquanto se pode encontrar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem perverso os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que terá compaixão dele, ao nosso Deus, que é generoso em perdoar. E, portanto, Deus é generoso em perdoar, e por isso mesmo concede-nos este tempo em que é possível salvar-nos, é possível voltar-nos para Ele. um tempo de facto a aproveitar para isso, porque os pensamentos do Senhor não são de vingança, tanto quanto o céu está acima da terra, assim os meus pensamentos estão acima dos vossos. Portanto, diz também Deus através do profeta, e portanto, este, se Deus assim está à nossa espera a oferecer-nos o seu perdão, enquanto aqui estamos, nesta terra, enquanto estamos aqui nesta vida, é de facto tempo de aproveitar, é tempo de caminharmos para Ele, é tempo de o procurarmos e o invocarmos enquanto está perto, enquanto Ele se pode encontrar. E o Salmo responsorial responde a esta leitura com o refrão: o Senhor está perto de quantos o invocam. Muito bem, Sr. Padre, portanto, estas principais mensagens da liturgia de domingo, também já falou do Evangelho, segundo São Mateus, Jesus conta a parábola dos trabalhadores e da vinha, portanto este Evangelho muito ligado à primeira leitura, assim como a outros momentos da liturgia. Já na segunda leitura da carta aos Filipenses, São Paulo sente-se num dilema entre o desejo de estar com Cristo e continuar na terra a ser útil à pastoral. Sim, porque de facto é isso, a nossa meta, e São Paulo tinha isto muito presente, a nossa meta é o céu, a nossa meta é a pátria celeste, e ele sente um grande desejo de estar com Cristo. São Paulo não está apegado à terra, nem às coisas desta terra. O seu grande desejo é, de facto, ir para Cristo, estar com Cristo. Mas também reconhece que o estar na terra, ainda, enquanto não parte para junto de Cristo, é um tempo que é útil para os irmãos. É um tempo em que ele pode anunciar o Evangelho, um tempo em que ele pode fazer pastoral, evangelização. E por isso ele diz que se sente constrangido por um dilema. Desejaria partir e estar com Cristo, seria muito melhor, mas é necessário para vós que eu permaneça neste corpo mortal. Portanto, estar com Cristo seria muito melhor, mas ele é cá preciso ainda para anunciar o Evangelho, para animar os irmãos na fé, e por isso ele entrega-se nas mãos de Cristo. O que ele quiser, o que for a sua vontade, se for da sua vontade que ele parta, tudo bem, melhor ainda, vai para junto dele. Se for da sua vontade que ele continue, pois está bem também, e procurará ser útil na medida daquilo que conseguir. Portanto, ele começa por dizer mesmo: Cristo será glorificado no meu corpo, quer eu viva, quer eu morra, porque se ele viver, Cristo é glorificado no seu corpo, porque ele, digamos, usa o seu corpo para o trabalho da pastoral, para a evangelização, para ajudar outros a caminhar na mesma fé, está a ser útil à comunidade cristã, está a ser útil à evangelização. Se morrer, Cristo também será glorificado no seu corpo, o corpo que é mortal, mas que se tornará imortal com a ressurreição, e portanto, quer viva, quer morra, Cristo será glorificado. Por isso, São Paulo diz: para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Morrer é lucro porque vai para junto de Cristo, e viver nesta terra, viver é Cristo, porque vive para Cristo e para o trabalho de Cristo e para aquilo que Cristo lhe pede. E de facto é uma atitude de uma grande liberdade, São Paulo tem, que não é fácil, nem sempre estamos sintonizados neste espírito, não é? É incrível, de facto, este exemplo e estas palavras de São Paulo. Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. O que quer que aconteça, estou nas mãos de Cristo. O que quer que aconteça, estou para a glória de Cristo. Isto é, de facto, uma grande liberdade e uma grande tranquilidade de quem está reconciliado com a vida, com a morte, com tudo. No fundo, é uma grande paz que realmente só com Cristo e só bem enraizado em Cristo é que se consegue. Muito bem, portanto, são mensagens fortes que constam então da liturgia do próximo domingo, 25º do Tempo Comum. Seu Padre, já então destacámos o essencial desta liturgia de domingo. Sim, mas claro, não podemos deixar de olhar ainda para o Evangelho, e pronto, e para esta parábola, que de facto é a parábola dos trabalhadores na vinha, que é uma parábola curiosa e que, bom, tem que ser entendida como, como parábola que é, porque, na verdade, fala-se aqui de uma situação de trabalhadores que havia, que eram trabalhadores bastante precários, aquilo a que nós hoje chamamos precariedade no trabalho, pois naquele tempo era algo de atroz mesmo, porque havia muitos homens que o trabalho que tinham não era, não era trabalho fixo, mas era aparecerem na praça da cidade logo de manhã, e eles apareciam ali logo de manhã, e vinham também os proprietários que tivessem terras, que tivessem trabalho para oferecer, apareciam lá também e contratavam os homens que por ali apareciam, e portanto vemos isto nesta parábola, em que o que se pretende falar e o que se pretende de facto anunciar não é estas condições de trabalho, isto é apenas uma situação em que Jesus pega para a partir daí transmitir uma outra mensagem. Jesus diz que o reino dos céus se pode comparar a um proprietário que saiu muito cedo a contratar trabalhadores para a sua vinha. Ajustou com eles um denário por dia e mandou-os para a sua vinha. Saiu à meia-manhã e viu outros que estavam na praça ociosos e disse-lhes: ide vós também para a minha vinha e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Voltou a sair por volta do meio-dia e pelas 3 horas da tarde e fez o mesmo. Saindo ao cair da tarde, encontrou ainda outros que estavam parados e disse-lhes: por que ficais aqui todo o dia sem trabalhar? Eles responderam-lhe: ninguém nos contratou. Ele disse-lhes: ide vós também para a minha vinha. Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao capataz: chama os trabalhadores e paga o salário, a começar pelos últimos e a acabar nos primeiros. Vieram os do entardecer e receberam um denário cada um. Quando vieram os primeiros, julgaram que iam receber mais, mas receberam também um denário cada um. Depois de o terem recebido, começaram a murmurar contra o proprietário, dizendo: estes últimos trabalharam só uma hora e destes-lhes a mesma paga que a nós, que suportámos o peso do dia e o calor. Mas o proprietário respondeu a um deles: amigo, em nada te prejudico. Não foi um denário que ajustaste comigo? Leva o que é teu e segue o teu caminho. Eu quero dar a este último tanto como a ti. Não me será permitido fazer o que quero do que é meu? Ou serão maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, conclui Jesus, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Claro que, como digo, o que está aqui em causa não é as questões laborais, isto é apenas um caso em que Jesus pega para dar um exemplo, para fazer uma parábola, que precisa de facto de ser interpretada tendo em conta aquilo que diz a primeira leitura: procurai o Senhor enquanto se pode encontrar. E podemos ver este dia de trabalho como sendo uma representação da nossa vida. A nossa vida comparada com um dia. Um dia em que de facto, quem trabalha com o Senhor tem que suportar muitas coisas, aqui representadas por aquilo que o trabalho custa, pelas horas do calor do dia, trabalhar ao calor do dia, e claro, aqui neste caso, o pagamento, um denário, não podemos vê-lo num contexto material, porque de facto aquilo que Deus nos dá não se pode medir, porque é infinito, e portanto um denário tem um valor limitado, mas a vida eterna que o Senhor nos dá é eterna para uns e para outros, quer para aqueles que se converteram mais cedo e que começaram mais cedo a seguir Jesus e a trabalhar com Ele, quer para aqueles que andaram por outros caminhos, infelizmente, e que só o descobriram mais tarde, alguns mesmo no fim da vida, e recebem o mesmo prémio que aqueles que foram sempre cristãos e que se esforçaram por viver a lei de Deus sempre, durante toda a vida, com tudo aquilo que isso implica. Não é injusto, porque de facto a vida eterna que eles recebem não é mais eterna do que aquela que outros recebem. É igualmente eterna, é eterna, ponto final. e é excelente em todos os bens e em todos os dons que Deus dá. E, na verdade, é Deus que, na sua misericórdia, concede este tempo desde o amanhecer até ao anoitecer. A partir daí já nada pode ser feito, mas até ao entardecer da vida, até ao final da vida, ainda é tempo em que um pecador se pode converter. O melhor exemplo disto, destes trabalhadores que vieram só ao entardecer, podemos ver aqui, por exemplo, o chamado o bom ladrão, que morre ao lado de Jesus e que se converte e que pede perdão naquela hora de toda a sua vida de crimes e que ali mesmo é perdoado quando Jesus lhe diz: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Podemos dizer que este chegou mesmo à última da hora, não é? Então, e aqueles que estiveram desde o início, sempre fiéis a Jesus, sempre a combater por ele, esses não perderam. Quanto mais cedo estivermos com Jesus, melhor. Estar com Jesus não é um peso, mas é uma alegria. E viver os mandamentos é de facto um caminho de felicidade. E portanto, estar fora dele, nós às vezes não nos apercebemos disto, mas estar fora de Jesus é que é verdadeiramente mau. Na verdade, eles não ficaram a ganhar por terem aparecido só à última e receberem o mesmo. Na verdade, eles ficaram, mas foi prejudicados, porque podiam ter encontrado o Senhor mais cedo, podiam ter estado com ele mais cedo, e não estiveram, infelizmente, mas felizmente que o puderam encontrar, e felizmente que mesmo à última, nem que fosse mesmo à última, tiveram esta oportunidade, e ainda bem que assim foi. Ainda bem. Seu Padre, desejamos que todos tenham este encontro com Jesus o mais cedo possível, para que possam de facto ter uma recompensa maior de por mais tempo estarem junto de Jesus. Senhor Padre, estamos a terminar então este nosso programa As Palavras de Esperança. Terminamos sempre com uma sugestão musical. Qual é que é a sua proposta para o fecho deste programa de hoje? Sim. Então vamos ouvir novamente TV. Pronto, os cânticos de TV sempre são para nós algo de especial, penso eu. E uma vez que novamente esta mensagem nos fala sobre a misericórdia do Senhor, vamos voltar a ouvir aquele cântico: Misericordias Domini, as misericórdias do Senhor, cantarei eternamente as misericórdias do Senhor. Com este título, com este refrão, que é em latim, mas com as estrofes, os solos, que são em português e que se baseiam de facto nesse salmo que nos diz que a misericórdia de Deus é grande e que por isso temos esta vontade de a cantar, pois acompanhemos também este cântico e rezemos também com ele. E pronto, e desejo a continuação de uma boa semana, um bom domingo também, neste domingo que estamos a preparar. Continuamos assim a nossa caminhada, sem nos queixarmos do peso do dia e do calor, mas sabendo que trabalhar na vinha do Senhor é a nossa alegria e é a maior recompensa que podíamos ter. Muito obrigada, Sr. Padre, pela sua participação. Voltaremos certamente mais à frente de novo a contar consigo neste novo ano. Sr. Padre, então, obrigada pela sua participação no programa Palavras de Esperança. Obrigado, foi uma alegria, obrigado. Ficamos então com o tema musical sugerido pelo Sr. Padre Orlando Henriques.